说。 4 Recife, frequência 125.45, Catanão, 2.28. 10, autoridade elétrica 3, posso estabilizar. 141, reduza para 1809. Informe aliado e pronto. Thank you. Agência no 007, autorizado elétrico 3, repasse estabilidade. Family liberando pro 7. o localizador entre os meus fibras e, através do parente, foi autorizado a enrumar. Boa Lagoinha, 35, está chegada a ponte, e estuda autorizada para 4.010, altímetro 007. Romeu Golfo, mantém sobre as voos visuais. Lodge, fala o sinal para Guimar, Bajuste de altímetro em Salvador, 1007. Para 2008, canal 3, frequência 18, do canal 1885, reduza para 1709, desce para 3010, a gente desce no 3007. Foi, Salvador 2008, estabilidade final, LF 90. 008, ainda não visual, o fome e marca do externo embaixo travado. Reportamento externo, passa a tela, 2008. 2008, traço golistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 090 graus, 199, ajuste do altímetro no 007. Teste, autorizado pouso, pistola 0, com 2008, ajustado com 007. Pistola 0, vento 080 graus, 219, vai tirar o altímetro agora no 006.